Licença aqui pra chegar. Anjos da lei, é nós que tá. Crust, negro, ha. Vitor Talaia na casa. Com satisfação. Aí, mano. Se corre, vou pelo certo e... tá ligado, né? Liga eu. É nós que tá. Nas ruas de barro, de asfalto. É nós que tá. Pequenos castelos ou os barracos. É nós que tá. No sol ou na chuva fazendo rap. É nós que tá. Cada madrugada fazendo uma prece. Respeitos não são meios por falta de luz. Respeitos não são meios, já andou Jesus. É nós que tá vivendo do suor. É nós que tá vivendo bem melhor. Muito bem ouvido, pois acredito que vou chegar. Quando estou caído, Deus me dá força pra caminhar. A conquista vive, remissão peço a ti. Então vamos louvar, anjos da lei está aqui. Pra contagiar, fazer um som que tumultua. Glória meu Senhor, pois aqui a festa é tua. Pra quem tem fé, a tempestade é uma garoa. Pra quem tem fé, o evangelho não enjoa. Pra quem tem fé, está guardado uma coroa. Mantenha a fé e não perca a vida à toa. Vem pra cá pra rimar, pra gritar, glória a Deus. Vem pra cá pra provar que aqui não tem ateu. Pra pegar a palavra, o Senhor me escolheu. Pra atender seu chamado, eis-me aqui, estou eu. Eu fui resgatado das trevas pra luz. Sou mais um soldado a favor de Jesus. Minha caminhada, ele quem conduz. Pagou alto preço por mim lá na cruz. E assim vou seguir, muito feliz, fazendo da vida o que sempre quis. Cada instante dela consagro a ti. Sou seu filho pequeno aprendendo a servir. É nós que tá. Nas ruas de barro, de asfalto. É nós que tá. Pequenos castelos ou os barracos. É nós que tá. No sol ou na chuva fazendo rap. É nós que tá. Em cada madrugada fazendo uma prece. Os dedos são meios por falta de luz. Jesus. Yeah. Você já viu um mano morto virar vida? Eu já vi. Você já sentiu que pode tudo o que quiser? Eu já senti. Você já viveu o impossível, nossa causa? Eu já vivi. Você já creu que o Messias vai voltar? Eu já vi. Tem vários manos no gueto que não entende o que acontece. A Bíblia diz que só por não entender eles perecem. É bem onde nós entra, é bem do que nós faz. Por isso que o diabo até que tenta e nós não cá. Eu sei bem da missão, sei, entende do moio. Até que o mestre volte e o trigo vai andar com joio. A guerra é de verdade, o prêmio é vida eterna. É um tanto mais complexo que homem das cavernas. É sobre ir à igreja e deixar de ir pro bar. É sobre ajoelhar, acreditar e orar. É sobre entender que o mundo vai chamar de louco, porque ele me entende que pro fim falta bem pouco. É nós que tá no bonde, à frente da missão, representando o evangelho com o mic na mão. É nós na picadilha, no gueto, na quebrada, falando sobre paz e revolução desarmada. Falando sobre o nome que cura e tem poder, vivendo o que cantamos pra fazer o som valer. É nessa laia, tá na casa, satisfação colar. Se corre, for pelo certo, liga eu. É nós que tá. Nas ruas de barro, de asfalto. É nós que tá. Pequenos castelos ou os barracos. É nós que tá. No sol ou na chuva fazendo rap. É nós que tá. Em cada madrugada fazendo rap. É nós que tá. Nas ruas de barro, de asfalto. É nós que tá. Pequenos castelos ou os barracos. É nós que tá. No sol ou na chuva fazendo rap. É nós que tá. Em cada madrugada fazendo rap. É nós que tá. Nas ruas de barro, de asfalto. É nós que tá. Pequenos castelos ou os barracos. É nós que tá. No sol ou na chuva fazendo rap. É nós que tá. Em cada madrugada fazendo uma prece.